Já são 4 da manhã e eu tô na palavra. Vivo na igreja onde Deus está. Leio o versículo 11 que Deus é Pai. Pra mim é impossível largar a igreja. Faz ou faz a tua morada. Aceita Jesus Cristo, é a palavra. Minha mente tava atribulada, mas tudo eu deixei na vida passada. Jesus Cristo iluminou a minha alma. No culto foi onde achei o meu lugar. O justo que destinou a sua volta. Eu quero dormir nos braços de Jeová. Vem pro culto, Deus nunca vai te desapontar. Faço esse ano, eu vou te comungar. E eu vou te comungar. Pai. Deus, tô lendo o Êxodo, eu nunca paro. Não, Salomão. Ninguém chega ao topo se não pelo Pai. Não, Canaã. Meu Deus vai surpreender o vaso. Na igreja, no culto, ao sábado. Porque só o Senhor vai te salvar. Deus, um dia eu vou pregar pro vaso. Vou te competir até no espaço. O plano de Jesus pro vaso é te mudar. Fé, eu acabei de ler os salmos. Tô pronto a converter o vaso. O amor de Deus nem dá pra imaginar. Jesus Cristo iluminou a minha alma. No culto foi onde achei o meu lugar. O justo que destinou a sua volta. Eu quero dormir nos braços de Jeová. Vem pro culto, Deus nunca vai te desapontar. Pai. Vem pro culto, Deus nunca vai te desapontar. Vaso esse ano, eu vou te comungar. O justo que destinou a sua volta. Eu quero dormir nos braços de Jeová. Vem pro culto, Deus nunca vai te desapontar. Vaso esse ano, eu vou te comungar.